Come in, London. Come in, London Control. Ronca, ronca. Cidade. A rádio Hot. Telefone ou não? 2221-029. Sítio. www.radiocidade.fm. Mande sua mensagem, participe do programa da gente, faça seu pedido, sua crítica, né? Se nós não tivermos esse ping-pong, vamos se estrumbicar, né, meu amigo? Felizmente a gente tem bastante e tem tido muito além da conta por causa da festa sexta-feira. Ontem no site do roncaronca.com.br, botei dois e-mails bastante distintos entre si, de uma ronqueira grumete, né, maruja de primeira viagem, que nunca tinha ido à festa, e do Man, nosso cronista desenhista, que vai ao Ronca Ronca desde o início. Então é bacana você comparar, né, as duas visões. Exatamente, né? E continua chegando e-mail atrás de e-mail, sempre com uma observação interessante sobre o embalo que a gente colocou ali na Lapa, no Teatro de Ceia, né? Mas sabe um detalhe interessante? Coincidentemente, até com a Alice Coltrane ao fundo, com a Love Supreme, você, Demi, como um camarada muito envolvido com a música, além de ser muito envolvido com a Rádio Cidade. Não se esquece do lance do Elvis Costello. Não sei. E da camiseta, hein? Lógico. Presta atenção. Sabe como é que vai ser? Tu já pode até fazer o desenho da camiseta. Uhum. Ronca Ronca, o programa que orienta desorientando. E aí eles botam a marca da cidade. É importante pra Rádio Cidade, lógico. Né? Vai dar o pitaco lá? Vou. Mas como a gente corre muito atrás de música e procura sair das coisas óbvias, né? E sempre trazer uma informação que o Ronca Ronca passa, não digo com exclusividade, né? Mas passa com amor na alma para a nossa torcida. Às vezes também a gente, eu pelo menos sinto isso, tem uma vontade muito grande de ouvir as coisas mais óbvias possíveis, né? Né, ouvir aquilo que vai te deixar calmo e tranquilo, né? Assim, pô, mas que beleza, que música espetacular, que harmonia. Como a Girl Like You, você acabou de tocar. Como a Girl Like You, até a Girl Like You poderia ser até um pouquinho mais contundente demais. Certamente não é Alice Coltrane. Essa música. Interpretando Love Supreme. Mas tá preparado? Vamos lá. Cinto de segurança apertado? Solta. Afivelado? Minhas canções inesquecíveis. Inesquecíveis. Todo estaladinho por se tratar de um vinil lusitano, galego. Opa. Muita gente não sabe, hein? De quê? De Elton John? Eu acho mesmo? Eu acho que não. Será? Não. Essa música ela foi ressuscitada naquele filme Quase Famosos. Que é a história verdadeira, né? Do... Essas coisas que eu falo assim de supetão, eu me esqueço o nome do cara. Diretor do filme, puta que pariu. Puta jornalista, trabalhou na Rolling Stone durante muito tempo. Editor da Rolling Stone e da revista. E conta a história dele, como ele começou. Ela foi ressuscitada numa cena espetacular da banda. Você não viu o filme, não? Não vi. Porra, então você tem que ver amanhã. Filme espetacular da história de uma banda de rock and roll. E tem uma cena no ônibus que toca essa música do Elton John, Tiny Dancer, que é uma coisa espetacular, né? Esse é um dos últimos grandes discos do Elton John, Mad Men Across the Water, lançado em 1971. O Elton John é um cara que tomou vários rumos na vida dele, né? Mas o início da carreira do Elton John até meados dos anos 70, até Goodbye Yellow Brick Road, ele é um músico espetacular, um arranjador, um compositor como pouquíssimos, né? E nesse disco especial ele se faz acompanhar por uma mega banda. Destaque para o guitarrista Chris Padden, que gravou com Jack Bruce, gravou com todo mundo, né? O Caleb Quay é outro guitarrista dessa banda do Elton John, que dizem ser primo, tio, irmão, avô do Tricky, né? Do Massive Attack, cidadão da pesadíssima. Então, eu hoje cruzei com esse disco e falei, caraca, maluco, vai ser a canção inesquecível, Tiny Dancer. E pra mim, em especial, me coloca nas alturas dessa música, sabia? Pela forma absolutamente bem construída, né? Bem composta, bem arranjada, bem tocada. Os caras tocam pra caraca aqui nessa música. O Elton John canta muito, toca piano como poucos também, né? Fala, Dani, fala. Não. Segue aí, tem pergunta hoje não. Mas nós já falamos da mocinha e ela vai chegar aqui agora, nesse exato momento. I will never forget you. I will Segura uma pra você curtir na praia, debaixo dos coqueiros. Tá lindo, é? Aqueles cocos caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele monte de areia, com formiga por todos os lados, estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. Desou total. Aí ao fundo, Diamanda Galas, mais uma vez no Ronquinho. Produzida por John Paul Jones, baixista tecladista do Led Zeppelin, que toca esse disco, faz os baixos, as guitarras. E o baterista aí é uma coisa interessante, o baterista desse disco é o nosso amigo, se ele permite essa intimidade, Pete Thomas, que vem com Elvis Costello, junto com o Impostors. É o baterista original do Attractions e vem com a banda do Elvis Costello ao Brasil. Esse é o disco da Amanda Galas com o John Paul Jones. Intitulado The Sporting Life. É um mulherão, né, cara? Hein? Mulherão, né? É mesmo. Semana passada eu mostrei também o Television, que vem. Parece até que eu tô a serviço do Team Festival, né? Tá rolando aí. Não, infelizmente não tá, até poderia até é rolar. É cultura, Maurício, cultura, né, cara? Não, não é questão de cultura, é questão de dessas atrações que mais uma vez estão vindo ao festival serem muito danadas, né? É pessoal de primeira linha mesmo. É muito difícil você encontrar, seja onde for, um evento musical que junte Elvis Costello, Dr. John, a Mia, o Strokes, o Kings of Leon, né? O Arcade Fire. É muito difícil mesmo. E querendo ou não, esse é o material que a gente tem pra tocar no programa, que a gente toca aqui há um ano. É. O Arcade Fire nós mostramos aqui, a Mia já tocou aqui, Strokes, evidentemente, o Dr., né? É matéria-prima do Ronca Ronca, então pode até passar, infelizmente não é. Aliás, a rapaziada do Tim, se quiser dar uma investida no Ronca Ronca, estamos abertos. E pô, bater um papo com a galera? Não, colocar um Faz Me Rir aqui, uma propaganda, uma coisa qualquer. Evidente. Qual outro programa do Rio de Janeiro que vai tocar? A Mia, o Dr. John, o Snoopy. Não, a turma do festival. Dona Ivone Lara. Vamos tocar a Dona Ivone Lara segunda-feira que vem aqui, que ela vai se apresentar antes do Dr. John. Mas enfim, eu mostrei o Television, muita gente curtiu e muita gente pediu de novo. Engraçado, segunda-feira passada eu mostrando o Mark Moon de enfiada aqui, o Alexandre, nosso ouvinte de muitos anos, ele percebeu. Pô, você tocou o disco inteiro, você tocou Sin and Evil e tocou Venus depois. E eu aqui na hora falei que era Friction, que é um dos clássicos da banda do Tom Verlaine que a gente vai ouvir agora. Big setup. Situação, hein, meu amigo? Muita gente pergunta qual a formação do Television que está vindo ao Brasil. Eu realmente não sei. É, o Television é o Tom Verlaine, né? Por mais que tenha tido músicos espetaculares como o Richard Lloyd, o Fred Smith, o Billy Freak, a batera, mas é o Tom Verlaine. Pode ser até que venha a formação original, eu não sei. Se alguém souber, conta aí na rádio. 2221029. E a Renata aí, toda cheia de curiosidade. Mas é... Eu imagino que seja uma coisa realmente em volta do Tom Verlaine, como Love, a banda americana psicodélica dos anos 60. Hoje é o Arthur Lee, né? Ele é o cara que dá o destino ao grupo, né? É a alma, essa é a alma. É, essa é a faixa título Mark Moon. Bacana que ligou um ouvinte pedindo Call Mr. Lee, que é outra música da pesadíssima do Television, mas não é do Mark Moon. Vamos dar uma esquentadinha aqui na reta de chegada do programa? Vamos lá. É, você falou assim, pô, de repente tem gente que não se toca, não sei o que, na hora do Elton John, né? Que não é uma música tão óbvia do Elton John, assim como você acha. É, e tem, existe um clássico do soul dance, disco, ou seja lá o que for, que muita gente não se dá conta que é uma produção do Alain Toussaint, que nós comentamos aqui, o Midas da música de Nova Orleans. E onde o grupo é acompanhado pelo Meters, que nós falamos também, tocando com o Dr. John. Vê se você gostou da música aqui, essa é do seu tempo, hein, segura. Isso é Alain Toussaint, Meters e... She's Trio vocal Label. Tema central do filme, né? Moulin Rouge. É você que disse isso. É. É mesmo? É, eu não sei se é nessa versão aí, cara. Olha o início, olha o início. Voltar aqui o teclado espetacular de Art Neville, que depois foi do Neville Brothers. Funk, né, meu amigo? Ai, ai, ai. Eu ia contar uma história que existia. Renatinha subiu na mesa agora, né? Então, Maurício, o José Carlos do Bom Sucesso ligou pra cá informando que Television vai vir na formação original. Pô, aí é festa na floresta, né, meu amigo? Aí é desorientação total. Eu vou com a Renata, sabia, né? Já combinamos de invadir palco e o caramba, cara. Renata vai botar a camisa. Vai dar morte, morte tudo, né? Renata vai botar a camisa do Vasco no Tom Verlaine. Aí vai ser lindo, hein? O levou crochê, velho. Nossa, grosseria, hein? Tá acabando, hein? 7 minutos. Aliás, participação esplendorosa. Não sei se você percebeu, muita gente não percebeu. Do Gustavo Black Alien. Lá no Ronca Ronca Teatro Odisseia, antes do Benegão entrar no palco dos seletores, em cima de Ghost Train, foi? Ghost Town. E mandou lá ao vivo, né? É, você percebeu? Eu percebi. Teve gente que falou, pô, eu pensei que fosse uma gravação, não sei o que. É isso, tava amarradão ele. Aliás, Ghost Town, conforme o cidadão escreveu no site Ronca Ronca, foi um pano monumental pro Benegão atacar, né, cara? Renatinha cantando loucamente. Esse é o Sisla. Yeah. king of kings. To our fullness, have to express that we hold with you. All right, you know, so them are from the Bible. Escureceu o ambiente, né, cara? Sisla, praise ya Jah. Vamos partir pra saideira? Vou invadir, não, vou invadir. Não, tá concentrado. Aí, Nandão, dá uma boa noite aí com a sua torcida. Se apeligou, se apeligou, né? Salve. Aliás, mais uma vez, né? Dar as saudações à Rádio Cidade por colocar um operador na madruga, né? Locutor, né? I'm sorry, Nandão. You're walking along the street, or you're at a party, or else you're alone, and then you suddenly dig. You're looking in someone's eyes and suddenly realize this could be the start of something big. You're lunching at 21's and watching your diet, declining a Charlotte Russe, accepting a fee. When out of the clear blue sky, suddenly it's gal and guy, and this could be the start of something big. There's no controlling the unrolling of your fate, my friend. Who knows what's written in the magic book? But when a lover you discover at the gate, my friend, let him in without a second look. You're up in an airplane or dining at Sardis, or else you're at Malibu alone on the sand. Suddenly you hear bells, suddenly you can tell. This could be the start of something. This could be the start of something. This could be the start. Rewind and come back, selector. Bring it back, come rewind. Bring it back, come rewind. Bring it back, come rewind. Bring it back, come rewind. Right now, bring it back, come right now. Bring it back, come rewind. Mais uma vez, agradecer a presença maciça da nossa torcida no Teatro Odisseia sexta-feira. Assim que nós tivermos a próxima data marcada, evidentemente, vamos comunicar aqui em Avan Premier. O programa de hoje foi de A a Z quase, né? Sentiu? Bom, foi bom. O tamanho da cajarda, maluco. Demi, obrigado pela sua simpatia de sempre. Renatinho, obrigado também pelo mini saia ousada. A partir de agora, vocês ficam com o Nandão na rádio até às 4h30, locutor, operador, barra, entusiasta da boa música. Segunda-feira a gente volta ao vivo, a cores, com molho ferrugem. Beijinhos, bye bye, tchau. What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade.